Quando tudo era vivo, dentro de dois a força de ser só um. Hoje te vejo assim, espantada, como perdida aí nessa estrada que vai do nada pra lugar nenhum. Lembro da gente. Sempre vem perto por um caminho curto e direto, atravessando os mares sem medo algum. Hoje me vejo de estilo incerto no meio desse imenso deserto que vai do nada pra lugar nenhum. Pra lá.